Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Hotel de Gala. Assim é a manchete do jornal Linhas de Elvas, que revela os pormenores da nova unidade Vila Galé, que dignifica o centro histórico da cidade de Elvas. A unidade hoteleira com 79 quartos entrou em funcionamento no passado dia 31 de maio, mas só agora foi inaugurada. Implicou a criação de 43 postos de trabalho diretos. O investimento situou-se na ordem dos 9 milhões de euros. A nova unidade hoteleira tem como tema as fortificações militares portuguesas espalhadas pelo mundo. Trata-se de uma alusão à história e à configuração de Elvas, considerada a maior fortificação abaluartada terrestre do mundo. Este foi o primeiro de 30 imóveis do Estado colocado a concurso para concessionar a privados a ser concluído. No âmbito do Revivo, o grupo está também a desenvolver o Vila Galé Collection Alter Real, na Codelaria de Alter do Chão, cuja abertura está prevista para 2020. Ainda sem confirmação oficial, poderá estar na calha a recuperação do Convento de São Francisco, em Porto Alegre, por parte deste grupo hoteleiro. Novo museu em Arronchos recorda vida agrícola. As tradições, os costumes e as histórias da vida do campo estão agora eternizadas no Museu Interativo da Ruralidade. A obra, que envolveu a requalificação de um antigo lagar, foi feita com fundos comunitários e inaugurada no dia 23 de junho. O museu espelha o ciclo agrícola, ou seja, explica como é feita a preparação da terra, passando pela sementeira, a monda, a ceifa ou a debulha. Tem ainda maquinaria e ofícios para ver, alguns deles já uma raridade. Alguns servidores informáticos que alojam toda a documentação de algumas delegações da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, nomeadamente das direções de Évora, Algarve e Castelo Branco, foram abaixo. Face a este apagão, perdeu-se toda a documentação existente e que envolve processos em curso com outras entidades, nomeadamente a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, com o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, com as Comissões de Coordenação e as Câmaras Municipais. A época balnear arrancou e não faltam medidas polémicas. É que em Elvas algumas associações podem usufruir, em períodos restritos, de acesso gratuito às piscinas. São os casos de grupos de crianças da Sílaba Dinâmica, dos Escuteiros ou da Associação Assistência de Vila Buim. Já em Campo Maior, os menores de 16 anos só entram depois dos pais ou tutor das crianças assinarem um termo de responsabilidade. A autorização é preenchida na bilheteira das piscinas e só desta forma podem nadar nos tanques de água da Vila Raiana. Outros temas são abordados nesta edição, nomeadamente a reportagem da CMTV em Elvas, que mostra a imagem negativa de uma cidade vítima da inércia das autoridades policiais e políticas. Há também muito São João para ler e ver, já que foi vivido com afinco em Arronches, Campo Maior e Elvas. Fomos também saber que ajuda procuram os elvenses junto do balcão de atendimento da DECO. De acordo com a Associação de Apoio ao Consumidor, as telecomunicações e as campanhas porta a porta com angariadores estão no topo da lista, mas as compras por telefone que exigem a deslocação dos consumidores a um determinado local não ficam atrás. Foram os destaques do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Feira de São João promove candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura. Desde a exposição que aborda os 50 anos do Diário do Sul, traduzida em 50 capas do jornal pelo Espaço do Rocio de São Brás, à mostra fotográfica e multimédia Évora Urbe Áurea, passando pelos espaços dedicados aos centenários do Grupo Pro Évora e da Escola Gabriel Pereira, sem perder de vista, a exposição reúne as juntas de freguesia do concelho. Eis as peças do puzzle cultural que invade a edição deste ano da Feira de São João, com um assumido piscar de olho à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027. A Federação Internacional de Música Coral convidou o conhecido grupo eborense para participar na Semana Coral Internacional a realizar na região da Mongólia Interior, na República Popular da China, entre os dias 1 e 5 de julho. Um dos principais responsáveis por esta importante deslocação do Grupo de Cantares de Évora é o embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Run, que desde a primeira hora reconheceu forte admiração por este grupo coral na promoção do canto alentejano. O Grupo de Cantares de Évora está muito reconhecido pela ação do embaixador, reconhecendo ainda a importância deste intercâmbio para o enriquecimento cultural dos povos, assim como a valorização das culturas locais e nacionais, nas quais o canto alentejano se insere. Alentejo vai ser a capital do autocaravanismo. Este projeto é maravilhoso, é espetacular. Vai disciplinar o autocaravanismo, fazendo do Alentejo uma referência para o país. Foi desta forma que a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, comentou a apresentação da rede de apoio ao autocaravanismo que ontem teve lugar na cidade de Évora e que aponta a um investimento de 5 milhões de euros em 27 municípios, visando a criação de 39 estações. Este projeto partiu de um desafio lançado há um ano depois de ter sido identificada a necessidade do Alentejo ter espaços para que autocaravanas possam estacionar em segurança, com boas condições, justificou a governante, apontando o combate do estacionamento irregular e selvagem, transversal a vários concelhos da região, elogiando a adesão das autarquias mobilizadas pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Foram os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.